Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China, para os horários de transmissão da nossa hora diária de programação de ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335, 9.730 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.205, 7.365, 9.535 e 9.765 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 kHz, 13.650 e 15.600 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 kHz, 9.710 e 15.600 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.